todo dia. Felicidade é bom, eu quero paz, justiça, alegria. Quero justiça, alegria e quero paz, mas com direitos iguais, como já disse Tosh. E quero mais que 1 milhão de amigos do RC. Como Luiz e Sul, as maravilhas do mundo quero comer. Quero me esconder debaixo da saia da minha amada, como o Martinho da Vila em ancestral batucada. Eu quero botar meu bloco na rua, qual Sampaio. Quero sossego de Tim Maia olhando o céu azul de maio. Eu quero é mel, como cantou Melodia. Enrolar-me em teus cabelos, como disse Vando a moça um dia. Ficar no teu corpo como Chico em tatuagem e morrer com os bambas de Ataúfo bem mais tarde. Só que bem mais tarde, eu quero ir pra ver Irene rir, como escreveu Veloso. Vocês indo ao endereço www.acasadapedra.com.br, que é o meu site pessoal de trabalho que eu faço em outra área, lá eu coloquei um linkzinho, um link que fica piscando, o único que fica piscando, porque ele é muito especial, porque ele é para você, nosso ouvinte. Porque através desse botãozinho você vai a uma página que dá acesso a todos os programas já apresentados por nós aqui no Questão de Sensibilidade e também ao programa do dia, quando o nosso programa, devido à coincidência com os jogos de futebol, então, nesse caso, como eles são transmitidos pela nossa equipe esportiva ao vivo e muito bem transmitidos, por sinal, confiram, eu coloquei esse acesso para que vocês possam ouvir o programa depois e podem fazê-lo a qualquer hora e serão sempre muito bem-vindos, porque é para vocês que tudo isso se destina, sem dúvida, que vocês são aquilo que justifica todo esse fazer de toda a rádio e todo esse fazer de todas as rádios e todo esse fazer nosso pessoal. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não gole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta no samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Oh, samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba. Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima a embaixo. Revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Eu fico surpreso às vezes com a riqueza da música brasileira e essa arte tão bonita que está na veia nossa, e isso é algo inegável, não tem como. Em todas as esferas da expressão artística você encontra exemplos dos mais incríveis, seja na dança, seja na arquitetura, seja na escultura, seja no que for. E a música, sem dúvida. E com relação à música popular brasileira especificamente, já que hoje temos tantos gêneros diferentes, mas a música popular brasileira, a dita música que durante muitos anos prevaleceu, que hoje convive com outros estilos que estão tão populares quanto, mas essa música ainda continua. E embora continuem também os grandes artistas do passado, grandes compositores, grandes cantores, e eu nem vou citar o nome deles porque todos vocês os conhecem, eles estão ainda na ativa, são da minha geração, estamos aqui, né? Ainda no ar, ainda todos vivos e produzindo, graças a Deus, porque isso nos faz estar vivos e felizes, porque enquanto você produz alguma coisa que seja significativa para um outro, isso é muito importante para nós próprios, não é mesmo? Mas o que acontece é que há uma safra nova de pessoas incrivelmente talentosas surgindo, tanto cantores, quanto cantoras, quanto compositores. E eu já citei várias vezes exemplos aqui, um deles que me surpreende muito e que eu vou voltar a programar, principalmente quando ele lançar CDs novos, ele o faz a cada ano e às vezes a cada dois anos, que é o Jorge Vercillo. Mas existem muitos outros, e muitos deles eu nem os conheço tanto, porque é um número muito grande. Hoje aparecem muitos artistas que nós nem vemos sendo, na verdade, projetados, e acidentalmente, às vezes, temos conhecimento da sua passagem pelo cenário artístico, muito rápido, por sinal, né? Uma passagem muito rápida, aliás. E uma delas é essa cantora que vocês estão ouvindo, que é a Roberta Sá. A Roberta Sá, ela tem muito bom gosto na escolha dos seus arranjos, dos instrumentistas que a acompanham e na escolha das músicas. E isso já lhe dá um diferencial muito grande. E eu quero que vocês prestem bem atenção no trabalho dela. E é o que nós estamos trazendo hoje especialmente para vocês. ajuda boi, rezo pelo popular, reza pra cantar boi, canto pra purificar o que não falei, sim, tudo que cantei sou, hei de atravessar. Qualquer jeito vou desanuviar teu olhar ditador, olho de rezador, convidando pra dançar no que bendito for, no minuto que riqueza maior não, o luar do sertão, hei de atravessar, qualquer jeito vou desanuviar teu olhar ditador, dança de embalar na disparada, reis e fadas vem, festa de encantar boi, trança no cabelo, linho branco, ajuda boi, rezo pelo popular. Eu confesso que às vezes eu faço a programação e escolho exatamente aquele material que não tem tanto acesso, que não é tão tocado nas outras rádios, porque as outras rádios já o fazem. Então não estariam precisando de mais um programa, principalmente numa rádio educativa, que não tem, na verdade, um objetivo de lucro, de venda, de propaganda. Então aqui nós podemos ter maior liberdade de mostrar um outro tipo de música, um outro tipo de artista que é muito, muito rico e que, na verdade, mereceria maior projeção. E que não chega até você, nosso ouvinte. E porque nós sabemos que ele é bom e que ele tem muito a oferecer em todas as áreas, em todos os estilos de música, que na verdade tem correspondência no sentido de reconhecimento. Então, essas pessoas são programadas e elas são trazidas aqui. E esse é o nosso objetivo. E muitas vezes você pode ter a sua preferência e dizer: esse estilo que o Renato está trazendo, nem todo mundo gosta de jazz, nem todo mundo gosta de ópera, e eu trago alguns cantores líricos. Eu aprendi a gostar de muita coisa que no início eu não gostava. Às vezes eu fui entendendo o porquê daquele estilo de voz e fui lendo e fui pedindo orientação e fui me habituando, e hoje eu sou apaixonado. No começo também eu tive a minha resistência, mas tudo isso é uma questão interessante, que o nosso gosto também se educa. E eu acho que se a gente fica sempre com as mesmas coisas que a televisão e as rádios mais, vamos dizer, mais comerciais nos dão, porque é essa palavra que na hora me fugiu, é que na nossa rádio, por ser uma rádio aqui da Prefeitura de Varginha, que tem uma visão educativa, principalmente na administração do nosso prefeito Eduardo Corujinha, essa ênfase é muito forte. Então, nós aqui podemos ter essa liberdade. Me foi dada toda a liberdade, aliás, essa foi a razão de me terem chamado para fazer esse programa, porque sabem do meu gosto, da minha forma, como que eu invisto meu momento interno em música, o quanto eu coleciono coisas, vou buscar. E isso não quer dizer que eu tenho dinheiro sobrando, não, porque sou professor e isso já diz muito. Mas, na verdade, eu coleciono tudo aquilo que posso, da forma que posso. E é tão bom poder dividir tudo isso com vocês. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é que é importante que vocês entendam que, às vezes, aquilo que num primeiro momento não é tão agradável, aos poucos, com o contato e com a frequência e com as explicações, a gente passa a gostar. Foi o que aconteceu comigo. E isso é muito bom, porque quanto mais coisas eu posso gostar muito e realmente, em primeiro lugar, eu sou mais feliz, porque eu tenho mais opções, não é verdade? Se você gosta só de um estilo de coisa, o teu âmbito, né, de opções é mais reduzido. Agora, se você tem esse leque maior, mais opções. E, além disso, eu acredito que existe uma diferença de profundidade. Aquilo que é muito comercial é feito para ser esgotado muito depressa. Você compra, esgota e já vai comprar uma outra coisa. Então, são coisas para consumo rápido. E nada, não estou aqui colocando nenhuma crítica a respeito, só estou constatando. Mas existe a arte que é feita para a eternidade, que é a arte que é feita para a posteridade. E essa te alimenta sempre. Como algumas músicas que você sabe muito bem, que são músicas que acompanham a nós desde que nascemos, porque ouvimos dos nossos pais, que ouviram dos nossos avós e que ouviram dos nossos bisavós, porque são músicas eternas. E músicas, pinturas, esculturas, tudo que é a expressão da sensibilidade humana, tudo isso que nos importa, a literatura principalmente. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que às vezes é bom a gente insistir, sim. Mas é claro que todos têm as suas limitações. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu fico me perguntando que tipo de escolha minha. Às vezes eu faço, por exemplo, como esta semana e a semana passada foi música brasileira. Depois eu sou muito capaz de colocar duas semanas de jazz, que provavelmente vem acontecer. Ou então de música popular americana, de cantores mais renomados, sejam atuais ou mais antigos, mas na verdade sempre resgatando aqueles elementos. Algum ou outro do momento que tem uma característica mais esmerada, uma melhor produção que não seja tão de consumo imediato. E música clássica. A música clássica, nós fizemos até uma série contando a história da música clássica que está lá no nosso site, que é muito interessante, explicando cada momento. E isso tudo pode ser repassado por qualquer um de vocês, nossos ouvintes, a qualquer instante. Mas o que eu observei é que somente as pessoas interessadas em alguns programas de música clássica que entraram em contato direto conosco, apesar de termos essa possibilidade lá no site que eu levantei em questão, quando vocês abrem lá a página no www.acasadapedra.com.br, vocês têm lá um link em cima à direita, lá no topo da página, contato. Clicando ali, vocês podem, nem precisa do e-mail, vocês escrevem ali mesmo e já vem uma mensagem para mim. E algumas pessoas entraram em contato comigo, ou através do telefone da rádio, ou através desse sistema de contato, pela homepage, pela página, e eles solicitaram que eu fizesse mais programas com aquele grupo, na verdade, seja grupo vocal, instrumental, de música clássica. Então eu fico me perguntando se o meu público tem um perfil que gosta mais de que tipo de música, não é? Embora isso não queira dizer que eu vá programar só aquilo que a maioria goste, porque não é exatamente essa a minha intenção, como eu expliquei no início. Mas eu, sem dúvida, poderia algumas vezes ter a participação de alguns de vocês, mas eu fico aqui na dúvida. Então, se alguém quiser se manifestar e me dizer quais são

avião, eu sou um edifício. Eu sou um abrigo, você é um míssil. Eu sou a mata e você a motosserra. Eu sou um terremoto e você a terra. O nosso jogo é perigoso, menina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Você é o fósforo, eu sou o pavio. Você é um torpedo, eu sou um navio. Você é o trem, eu sou o trilho. Eu sou o dedo e você é o meu gatilho. O nosso jogo é perigoso, menina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gás. Eu sou a veia, você é a agulha. Eu sou o gás, você é a fagulha. Eu sou o fogo e você é a gasolina. Eu sou a pólvora e você é a mina. O nosso jogo é perigoso, menina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gás. Eu sou a veia, você é a agulha. Eu sou o gás, você é a fagulha. Eu sou o fogo e você é a gasolina. Eu sou a pólvora e você é a mina. O nosso jogo perigoso combina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Nós somos fogo, nós somos fogo. Nós somos fogo e gasolina. Enquanto a música tocava, a minha mente se soltou e algumas imagens surgiram. E num instante, o que me veio foi que, na música, cada nota é como estrela. E a melodia são estrelas que brincam de fazer novas composições. São estrelas soltas que brilham no céu interno do nosso coração, através dos nossos ouvidos. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espírito. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Eu vejo a minha

Só pra mim interessa. Ai, se você quiser saber, interessa. Por que é que eu gosto dele? Interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe. De manhã me dá um beijo. Quando sai pra trabalhar, adivinha o meu desejo. Traz docinhos pro jantar. Desejava ter um maridinho assim. A sorte não é pra todas, talvez seja só pra mim. Interessa? Ai, se você quiser saber, interessa. Por que é que eu gosto dele? Interessa. É que ele é meu benzinho e me trata com carinho. Faz vontade pra mamãe. Bora! Boa noite! Que beleza! É tarde, eu já vou indo, minha gente, vou-me embora, até amanhã. Pois é, terminou a nossa hora, mas amanhã voltamos. Um abraço muito grande para você, você que está aqui comigo e não me deixou sozinho. Amanhã espero você no mesmo horário. Renato Tavolieri e Filho se despedindo. Ao redor, meus passos seguem.